brau e total do nosso povo que eles querem conosco. Moças e moços, irmãos e irmãs, a nossa consciência é a consequência dos nossos atos. Pode crer que se a cabeça agora usarmos, nossa mente ficará mais articulada. Ou você prefere que ela seja lavada, que ela seja tomada pela polícia? E vão invadir as periferias, fazer você se humilhar e apanhar sem motivo. Valente dentro da farda, quer ser temido, ser chamado de senhor. Siga o ditado, respeite pra ser respeitado. É só olho no olho e nariz empinado. Não devo nada pra ninguém, então ando sossegado. Por que, mano? Porque devemos dele ter medo. Se na rua estão para nos servir, para nos proteger, para nos defender. Eu não sei do que, só sei que temos que nos poder e pagar esse pau. Querem pôr uma lavagem cerebral. Uma lavagem. Uma lavagem, uma lavagem cerebral, uma lavagem, uma lavagem cerebral, uma lavagem, uma lavagem cerebral. A lei, pra proteger quem? Os ricos dos pobres ou você de mim? Pra servir o cidadão ou pra matar meus irmãos? Pensar, falar, andar, agir, ouvir, vestir. Eu faço do jeito que eu quero, pois a vida é minha. Eu faço com ela o que eu quiser, na hora que eu bem entender. Não aceito que ninguém se intrometa. Cumpro o meu compromisso, sigo a minha vida. Então gambé, não passa na minha. Sai fora. Sempre atento, de olho aberto, esperto. E Ibu é o meu nome, moro na zona leste. Nunca te dei entrada, que conversa é essa? Que me conhece de outras baladas, ciladas e crocodilagem, mano. Me aborda, me joga um flagrante. Estou ciente que nunca vou usá-la. Quando eu precisar, vou ter que me virar e procurar outra saída, menos a polícia. Não confie, não faça trato, ou você vai ser submetido a um pacto com o diabo. E seu cérebro lavado por um policial. É só ver um Opala, uma D20 ou uma Baca. Você não faz correria, mas fica na cabreiragem de tomar um tapa na cara ou um chute no saco. Ou de levar uma rajada de um desgraçado que não quer saber se você tem família. Abusar do poder e poder dizer: se eu catar, vou zoar, vou fazer acontecer. Face negra transmite a mensagem pros irmãos. Tome cuidado para não te transformarem num vilão.